Oi, som, ei, ei, ei, ei. Tá valendo, papai. Vamos embora, minha moçada, que a partir de agora é a pegada mais segura do Brasil, viu, papai? É pressão mundial, aqui é Bill do Piseiro. Bota logo suas máscaras aí. Arranja a cavaleira e vamos embora dançar forró, viu? Chama o meu tecladista, bota aí, bota pegando agora, vai. Show! Chama, papai, papai. E é pressão mundial, menino. É Bill do Piseiro, viu, papai? Oi, oi, aumente mais o retorno aí, papai. Só no contrabaixo, só no contrabaixo, vai, vai. Essa é pressão, papai. E eu digo assim, ó, chama. Oh, oh. E abra a bala e solta o som e vamos dançar forró, menino. Que o véi chegou, mas isso é Bill do Piseiro. Chama na bota, chama. Grava aí, RD7 CDs. Andrade Downloads, fugindo o cavaco, tamo junto e misturando. Tchau! ETN Gravações, São Pé CDs, Adiante CDs, Tutu CDs, tamo junto. WA Divulgações, Portal da Pisadinha, papai. Piseiro FC, Júnior da Mídia, Jonas da Mídia, Minuto da Música, Tuca Playboy, tamo junto e misturando. Alô, Rui, alô, Salzinho, SS Ranch, Top Evento, bora, Giovanni Guedes, Barreira Produções, chama na bota, Daniel Perdigão, papai, Paredão Sérgio Tec, Paredão DP Acessórios, tamo junto e me jurar, Golf Pegação, bora, meu parceiro, Marcos da Pitu. O mural de Ibi Koala. Bora, Black Celeste. Nossa, bora dançar forró, papai.